Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Game of Thrones. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Se minha mãe não sentar no trono, ninguém mais senta. Hoje eu tô aqui com o Everton. E todo mundo sentiu que faltou alguma coisa, né? Hoje eu tô aqui com o Anderson. E o Peter Dinklage é tão bom ator, mas tão bom ator, que foi o único que ficou no personagem até o final. As outras crianças cresceram. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. From now on, rulers will not be born. They will be chosen on this spot by the lords and ladies of Westeros to serve the realm. I know you don't want it. I know you don't care about power. But I ask you now, if we choose you, will you wear the crown? Will you lead the Seven Kingdoms to the best of your abilities from this day until your last day? Why do you think I came all this way? All hail Bran the Broken, first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Six Kingdoms, and Protector of the Realm. All hail Bran the Broken! Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta e hoje vamos falar de séries, vamos falar da 8ª temporada de Game of Thrones, a temporada final dessa que é uma das maiores séries da história da televisão. A gente podia deixar de lado, né? A gente tinha que conversar sobre isso, tinha que gravar um episódio sobre isso, tá todo mundo falando e a gente não podia ficar de fora desse grande evento, né? Um dos grandes eventos do ano, que são um dos maiores eventos da televisão, das histórias das séries, enfim, chegou a 8ª temporada de Game of Thrones. É, em anos sem Copa do Mundo, né? Em anos sem Copa do Mundo, a gente teve um ano com Vingadores Ultimato, teve um ano com, agora, 8ª temporada de Game of Thrones, e mais pro fim do ano a gente vai ter Star Wars Episódio 9, mas enfim, são grandes eventos e a gente vai tentar comentar um pouquinho de cada um, mas hoje vamos falar do encerramento dessa série da HBO, que estreou a sua 8ª temporada no dia 14 de abril. São 6 episódios, como a gente já sabia desde o lançamento da 7ª temporada, que seria uma temporada menor, essa com 6 episódios, e todo mundo na expectativa pra ver como se ia se encerrar essa série que virou aquela série evento, que todo mundo acompanha e que dividiu muitas opiniões nesse encerramento. Pra gente começar, sem mais delongas, que vocês acharam no geral da 8ª temporada? Antes da gente entrar nas séries, comentar um pouquinho do arco de cada personagem. São poucos capítulos, então dá pra gente falar bastante, né? Mas o que vocês acharam em termos geral dessa última temporada de Game of Thrones? Vou invocar meu xará Anderson Gaveta e fazer um pequeno review pocket aqui de 2 segundos. Achei uma merda. Pronto, acabou o podcast, é isso? Não, ele acabou o comentário. Acabou o comentário do Anderson, é verdade. Ele só queria falar isso. Agora vocês podem falar. Depois eu vou expandir isso, mas a princípio é isso. É, cara, realmente a gente fez só a gente, no podcast a gente fez um episódio, a gente tá fazendo agora da 8ª temporada, a gente fez da 7ª temporada também, né? Ou seja, a parte boa do Game of Thrones a gente não fez, né? É, isso que eu ia falar, mas isso é verdade, porque ela não vem caindo de agora. Eu acho que a 7ª, né? É, eu acho que desde a 6ª. A 6ª tem um grande momento, que é a Batalha dos Bastardos, mas no geral ela já foi muito abaixo das anteriores. É, o problema é que a gente tinha o monstro da expectativa, e a gente sabe que a expectativa é a mãe da merda, e pra essa 8ª temporada a gente não esperava que fosse ser tão ruim, cara, que a queda fosse ser tão vertiginosa como ela foi. A falta que o livro faz é muito grande. Apesar de o livro, na história do livro, ter muita coisa diferente, ela era um guia muito, muito claro pra toda a série. Em questão mesmo de Puta, o roteiro é a ponto mais fraco da série, dessa última temporada. É o roteiro que é novela das nove, fanfic, sabe? Sim, cara. E como você falou, a falta que o livro faz não é nem do caminho que a história vai seguir. É mais de você entender todo o cenário e o comportamento dos personagens. Sim, detalhes, falas, falas entre os personagens, né? Isso, que são incoerentes com o passado desses personagens, enquanto a série seguia o livro ali como um guia, assim, digamos. Então, isso é realmente muito gritante. É a primeira coisa que a gente sente desde a temporada anterior. E tem várias outras incongruências ao longo do caminho que a gente vai falar aqui, mas você fica espantado, assim. Você olha um personagem na oitava temporada e você pensa assim, bom, se ele tá vindo desde a primeira, ele deve ter alguma coisa de evolução. Cara, provavelmente evoluiu até a quinta temporada e da quinta pra sétima foi uma regressão. Então, isso é muito ruim. Sim. Tecnicamente não tem o que falar, porque afinal a série tem muito dinheiro envolvido, né? E ela continua sendo uma série muito bem feita. Se você assiste principalmente os making-offs, assim, os bastidores, você vê que é um trampo desgraçado mesmo. É um trampo do caralho. Eu ainda acho, pô, tecnicamente na TV não tinha visto isso ainda, sabe? Mas o roteiro fodeu, né, cara? Só que aí aconteceram duas coisas que pra mim jogou a parte técnica no lixo, praticamente. Que é um copo de café vazar em cena e uma garrafa d'água no último episódio, cara. Ou seja, pra uma série que gasta tanto dinheiro, que tem tanta gente envolvida, que tinha um puta de um apelo na parte técnica, que era tão ela tinha tanto esmero no que ela fazia, não pode acontecer esse tipo de coisa, cara. E não é uma falha, foram duas. Se procurar mais, deve ter mais, sabe? Tem uma dos Lannisters também, que eu vou falar mais depois, quando a gente for comentar os episódios. Então, assim, sabe, até na parte técnica que ninguém podia falar um A sobre a série, eles deram uma mancada também aqui. Parece que a questão muito do... O que eu senti, assim, é muito a falta de... Os personagens pareciam que eram só os atores principais e dane-se, sabe? Era concentrado neles, né? Isso, exatamente. O que não tinha nas outras temporadas, né? Eles estavam focando muito nos protagonistas ali no núcleo central da história, postergando o resto, sabe? Por isso que aconteceu esse tipo. O Everton, assim, em termos de produção, né, que a gente comentou, a gente falando de dinheiro, cada episódio dessa temporada custou mais ou menos 15 milhões de dólares. Então, dinheiro não faltou. Mas eu acho que o grande problema, assim, se a gente for pensar e tentar entender por que essa história não funcionou tão bem, essa questão de vários personagens que a gente teve um foco maior nos protagonistas e esses outros personagens acabaram sendo deixados de lado, tem muito envolvido na escolha de diminuir os episódios por temporada, né? Desde que a sétima teve 7 capítulos e essa oitava teve 6 capítulos, ficou claro, e pra mim o maior problema é ritmo dessa temporada. É muito acelerado. Eu acho que os pontos principais da temporada, as ideias principais, muitos deles são legais, são acertados, mas a maneira como eles são introduzidos é muito acelerado e você não consegue comprar aquela ideia, comprar que aqueles personagens mudaram daquela forma. E isso tem total relação com o tempo que eles tinham pra contar essa história. Cara, essa parte do ritmo, comentando assim, né, porque eu não gravei, pra mim a sétima temporada, por exemplo, ela foi arrastada com 7 episódios. Quando saiu a informação de que seriam 6, eu pensei, bom, eles não vão enrolar muito. Incrível que com menos episódios eles se perderam ainda mais, cara. Eu acho que eles não tinham controle da narrativa desse arco final nas duas temporadas. Só pra complementar, meio que vocês falaram tudo que eu ia falar, mas só pra deixar minha ponta aqui também, pra mim o que prejudicou mais na oitava temporada foi, de fato, o ritmo, que eu achei muito acelerado em muitos momentos, e certas decisões que, puta, pra quem vem acompanhando desde a primeira, sei lá, não sei, certas decisões que não consegui engolir, e muito tempo de tela pra mostrar decisões que você meio que não tava esperando e mostrar aquilo ali, jogar na sua cara, isso aí acabou broxando muito, principalmente mais pro final, mas é ritmo e decisões dos personagens ali, de roteiro, vamos dizer assim, né, culpa dos atores, né, é o que mais pesou pra mim. Bem, pra gente entender melhor como aconteceu tudo isso, vamos comentar a temporada, né, o primeiro capítulo foi exibido no dia 14 de abril, e eu acho que a gente pode, não passando capítulo por capítulo, mas englobar os dois primeiros capítulos, que eles têm um ritmo bem peculiar. E engraçado que depois de assistir a temporada e assistir mais de uma vez alguns capítulos, mesmo porque a HBO reprisa com frequência, acabaram... É, eu acabei tendo a impressão... Quando eu assisti, eu falei, caramba, não tá acontecendo nada nesses capítulos, né? Não era isso que eu tava esperando. E depois, quando eu vejo todo da temporada, acabaram sendo os capítulos que eu mais gostei da temporada. É meio bizarro isso. Não sei se alguém sentiu isso. Principalmente o segundo. Depois do todo, eu acho que o segundo é meu capítulo preferido. Porque é o capítulo mais bem feito narrativamente, né? Mas enfim, começando, a gente tem... Depois do término da sétima temporada, que tá todo... Que Daenerys, Jon Snow estão voltando para o Winterfell para, enfim, a batalha final contra o Rei da Noite. A gente vai ter todos esses encontros, né? Então, o primeiro e o segundo episódio são basicamente os encontros e os vários personagens se encontrando ali em Winterfell, né? Personagens que não se viu há muito tempo, personagens que nunca se viram, e todos englobados ali naquela mesma situação, naquela pré-guerra contra o Rei da Noite. É, então, essa, por exemplo, esse capítulo, se tivesse mais uma questão mais bem trabalhada, assim e tal, porra, ele demonstra muito, por exemplo, o atrito entre a Sansa e a Daenerys. Ele mostra, tipo, elas não se bicam, só isso, sabe? É isso, não se bicam. Essa é a ideia. E também, e demonstra, e aquele romance entre o Jon Snow e a Daenerys também, ninguém engoliu direito. Foi muito, eles se gostam e tocam o barco, você entendeu? Com aquele com o passeio dos dragões lá, e praticamente o episódio pode ser, o primeiro pode se resumir a isso, sabe? E o encontro entre o Jon Snow e a Arya, por exemplo, também. É uma coisa que teve também nesses primeiros episódios que me incomodou um pouco, que não é nenhum erro, só achei meio acelerado, quer dizer, achei que poderia gerar alguma coisa a mais que acabou não gerando. Foi o fato do pessoal questionar, falar, e aí Jon Snow, a gente falou que você é nosso rei, você volta, não é mais nosso rei. Quem é você? Que cara é você? E aí, o que tá acontecendo? Agora você chega com ela, agora a gente tem que servir a ela, agora ela é a nossa rainha, e aí? Aí tudo se resumiu a três palavras e acabou, ninguém mais toca no assunto e toca o barco. Tudo bem, beleza, não tinha muito tempo pra resolver muita coisa. Mas sei lá, acho que poderia ser um pouquinho mais bem utilizado, rolar mais algum papo dentro disso. Não deu muito tempo pra demonstrar muito disso nesse antes do combate, né? E esse primeiro capítulo é interessante, tem algumas coisas interessantes. Eu assim, tipo, não é aquele começo de temporada que todo mundo espera que seja impactante, mas era o que mais ou menos todo mundo tava esperando. Que é... todo mundo ia chegar, todo mundo ia se conhecer, a gente sabia que a Daenerys e a Sansa não iam ser as pessoas mais amigáveis de início. Então não, ele não é um capítulo que traz surpresas, né? É exatamente o que você tava esperando que fosse acontecer. Não, Game of Thrones, o que pra mim é um ponto que... Puta, eu não gostei do final, de todo o encaminhamento da história pro final, mas isso eu já peguei isso a gente já sabe, desde a sétima temporada, essa questão dessa batalha da Longa Noite ser no meio da temporada e não ser a resolução final. Pra mim, tipo, quebra totalmente a ideia que vem sendo construída desde o começo, que aquilo é o evento mais importante que vai acontecer, que o inverno vai chegar, que o Rei da Noite vai atacar, sabe? Exatamente o que eu penso. Porque isso pra mim me incomoda muito, muito mesmo, sabe? Ficou 7 anos nessa punhetagem, o inverno tá vindo. O inverno veio e não fez nada. Passou ali 2 horinhas e foi embora, quer dizer, eles desenharam um mega evento durante 7 anos, quando chega no final, o grande evento é outra coisa. Pior que é mesmo, que se você for parar, a batalha em si durou o quê? É um final de um episódio e o começo do outro? Mais ou menos isso, né? Eu acho que eles não entenderam, cara, porque assim, na história, o que é definido desde o começo? Que o período que eles chamam de noite é o inverno, ou seja, porque teve inverno ali, dito lá no começo da série, inverno que durou 10, 20, 30 anos. Então o que tava pra acontecer isso de novo, dele ter uma longa noite. A longa noite que eles entenderam é uma batalha que começa ali por volta das 6 horas e acaba às 5 da manhã, porque foi... É provavelmente esse intervalo de tempo que teve a batalha ali. E o Rei da Noite chegou e não fez porra nenhuma. Puta, cara, isso também me deixou puto. Eu pensei que o Rei da Noite ia, né? Isso realmente incomoda bastante. A construção de um Rei da Noite, né? De um personagem que você esperasse que... Nem que fosse mais forte, mas que tivesse algum passado mostrado. Ou então, qual que é o objetivo de fato dele. Tem um objetivo lá que o Bran fala, mas X, não sabe? Não sabe, ninguém sabe se é isso de fato. Porque o Rei da Noite não deixa isso claro e ninguém sabe, né? E a maneira como foi tudo montado pra esse evento épico é meio broxante saber que isso acaba tão rápido, né? Porque não, ó, não deixa claro quem era o Rei da Noite, qual era o objetivo dele, se não tinha claro. O objetivo dele era só atacar tudo e detonar tudo. Tipo, mano, acho que dá pra explicar alguma coisa, né? Aquela parte dele transformando o bebê lá do cara lá do selvagem lá. também aquilo, tchau, não serve pra nada. A própria equipe dele não serve pra nada. Ele tem uma equipe de caras lá que usam as mesmas roupas, tudo bonitão. Os caras não serviam, não, só andaram, não fizeram nada. Cara, eles não lutaram. Não... Ele tinha a porra de um dragão, cara. Não, o dragão, puta, o dragão ficou muito, cara, aleatório. Sabe o que ia acontecer, assim, quando tava rolando as notícias? O que, que eu pensei que ia acontecer? Ia ter uma puta de uma batalha foda do Winterfell, ia dar uma, sim, merda, eles iam ter que ir mais pro sul. E aí ia rolar aquela batalha, assim, Daenerys, Rei da Noite e Cersei, sabe? Ou seja, um dos três ia sair vivo. Acabou, sim, que chegou o Rei da Noite, não aconteceu nada e só sobrou os outros dois. Ou seja, a Cersei, ela conseguiu, de cara, eliminar um exército inteiro sem mover um dedo, porque ela mandou só o Jaime e ainda mandou o Bronn matar ele. Essas são as decisões que me incomodam demais essa temporada, que são você resolver coisas que você criou durante todos os anos, tanto a parte da Guerra dos Tronos, quem vai se entrar no Trono de Ferro, quanto o Rei da Noite, e resolver essas coisas parceladas, sendo que a série construiu isso como um todo, né? Como o Rei da Noite, ele vai interferir em toda essa parte do trono, e isso vai ficar indiferente depois dessa batalha. E eles acabam resolvendo essa batalha pra depois ir pro trono, que já tinha se tornado algo secundário perto da ameaça do Rei da Noite. O grande feito do Rei da Noite naquele episódio todo, durante até o final da batalha, foi só ter esquartejado lá o Ned Amber, o menininho lá, que era o último, sim, da casa dele. Só, porque aquela escultura que ele fez com vários braços e não sei o que, aquilo é bizarro. Mas, de resto, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse maluco vai fazer o estrago em Winterfell. Exatamente. Ele fez nada. Ele fez absolutamente nada. Ou seja, 7 temporadas pra você ver uma batalha acelerada que não levou de nada a lugar nenhum. Eu também, Anderson, você falou exatamente o que eu tava pensando. Eu queria ver uma batalha complicada, eu queria ver, tipo, mostrar um pouco dos personagens que a gente gosta, os importantes, os que a gente mais conhece ali, lutando com as suas equipes em campos separados. Eu queria ver mais estratégias. Ei, Valdo, por exemplo, ó, pega, o cara tem um monte de general. Sim, em vez então, de botar velho, o Jaime, a Brienne lutando contra um monte de morto, bota eles pra lutar contra um general, porra. Exatamente, cara. É isso que eu esperava. Eu queria ver mais estratégias, eu queria ver os caras tendo que lutar em equipe. Beleza, personagens importantes morrendo, um pouco de ênfase ali. Eu queria ver, caralho, eu queria ver uma batalha fodida de dragão. Eu não queria ver dragão perdido na nevasca rodando, sim, até alguém acender uma fogueira. Mas eu acho uma coisa interessante, pelo menos a sensação de você, e o pior é que os dois primeiros capítulos, eles constroem em você a tensão da batalha. Tipo, puta, essa batalha realmente vai ser grandiosa, eles estão construindo várias coisas, mecanismos, defesas, eles estão pensando em algum tipo de estratégia. Pelo menos eu me senti atraído em ver aquela batalha que está sendo construída há muito tempo e todo mundo está esperando. Só que você pensa, pô, essa batalha é do terceiro capítulo, cara. Isso já é muito estranho. Eu já achei isso muito estranho, essa batalha terceiro no terceiro capítulo, né? Eu achei mais estranho ela ter durado meio episódio. Exatamente, exatamente. Pra mim ela tinha que ser um evento prolongado e culminar perto do final. Sim. Eu ainda pensei, pô, terceiro episódio vai até o sexto, quinto, sei lá. Isso, exatamente. É, sabe, até o quinto, pelo menos. Se não a batalha em si, pelo menos as consequências dela. Exato. Vai que ela dura do final do terceiro até mais ou menos metade, sim, ali, exatamente, pra terminar o quarto, e aí você termina a temporada com as consequências que essa batalha causaram, principalmente pros nortenhos, porque o pessoal do sul ficou lá de boa, esperando. Mas nem isso, cara. No outro dia tava todo mundo lá bebendo, tomando café, não sei o que, aquela coisa toda, como se nada. Ou seja, o grande evento da vida, a família Stark perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu um monte de gente no norte, os Greyjoy também perderam porrada, gente, não, porque o inverno tá vindo, o Rei da Noite vai acabar com tudo, e, o máximo que ele fez foi tirar uma noite de sono da galera. Não, é verdade, e outra, o capítulo é construído, a gente tem o Miguel Sapotnik dirigindo, que é o cara que dirigiu grandes capítulos de batalha, então também é mais um fator que você fica, essa temporada é assim, tem poucos diretores, né, só tem o Miguel Sapotnik, ele vai dirigir dois capítulos de grandes batalhas, tem o David Nutter, que dirige os três capítulos, o primeiro, o segundo e o quarto, que também é um dos diretores que dirigiu capítulos mais premiados do Game of Thrones, capítulos finais de os dois últimos da quinta temporada, e ele tava afastado um tempo da série, ele não trabalhou na sexta e na sétima, se eu não me engano, porque ele teve um problema na coluna e tal, enfim, e voltou agora, né? É, o último dele foi o Hard Home da quinta temporada, que é o oitavo. Que é quando, que é quando a gente sente medo do Rei da Noite, de fato, né? Exato. Porque eles têm uma puta de uma batalha, de repente aparece um cara lá chacoalhando os bracinhos, de repente erguendo todo mundo, eu falei, fudeu. Exato. E eles tentam recriar isso nessa batalha, mas se soa genérico, tipo, já, eu já vi isso, entendeu? E não é mesmo peso. É, cara, porque é literalmente, não sei se vocês já viram, o pessoal fez um gif da chegada dele, que assim, é basicamente ele balançando os braços, assim, tipo, ah, cheguei. Aí vem a área e crown nele, fala, que merda. Cara, assim, a questão da direção, assim, o capítulo, eu achei legal o capítulo, eu gostei de assistir. As escolhas de roteiro são ruins, eu sei que são ruins, por exemplo, porra, toda a estratégia de combate é ridícula, é aleatória, mas o capítulo é muito bem feito, isso não tem como negar, tá ligado? Tem toda aquela questão de enfrentar o que você não sabe que você tá enfrentando, uma parte, a parte, por exemplo, da Lyanna Mormont é legal, tal. O final, muito bom também, a parte da área é interessante também. A trilha sonora desse capítulo é perfeita, não tem o que falar, é um negócio absurdo, cara. O capítulo em si é legal, você consegue assistir. As decisões de roteiro são ruins. Isso que deixa você muito triste, tá ligado? E eu tô com o Anderson, quando tudo terminou, que começou a balada do norte, a galera tomando cerveja, comendo churrasco, eu falei, quê? Já? Hã? Eu queria muito que aparecesse o Van Zan lá do Reino de Fogo, subisse numa mesa e falasse, vocês estão comemorando? Mas vocês sabem quantos morreram por causa disso? E vocês estão fazendo festa, seus filha da puta? Pois é, faltou um dragão assim, né? Por favor. É, mas outra coisa também dessa batalha que me incomodou muito. A Melisandre chegou, e claro, aí tem a desconfiança lá do Sr. Davos e tal, mas tudo bem. É, ela chega, ela simplesmente liga o isqueiro dela e depois vai embora, tipo, foda-se. Sim. Eu pensei que ela, quanto sacerdotisa do Deus da Luz, Deus do Fogo, sei lá, ela ia fazer uma barreira de proteção em Winterfell, que não sei o que, não sei o que. Não, ela só saiu. Ah, dá sua espadinha aqui, deixa eu tacar um foguinho aqui, pronto, agora eu vou sair e vou morrer. Mas ainda bem que ela apareceu, porque a inutilidade da Daenerys e do Jon nesse capítulo foi de algo impressionante. Eles só foram ser úteis assim pro final e olha lá. Então, mas só me tira uma dúvida. Que eu não entendi essa decisão de colocar eles na neva o capítulo inteiro. Isso foi muito O Jon só sobreviveu pelo roteirismo. Exatamente. Pelo roteirismo, exatamente. A sacerdotisa do Deus do Fogo, eles sabiam que ela ia chegar porque toda aquela estratégia não. Parece que foi feita exatamente porque ela ia estar lá. Porque aquelas madeirinhas estavam feitas pra acender fogo. Não, mas tava feito porque os dragões iam acender. Ah, os dragões estavam ocupados com o Rei da Noite e brincando de pega-pega na neblina. Isso foi um grande problema. Aí eles tiveram que... fizeram uma decisão de colocar a Melisandre. Não, beleza. Essa foi a dúvida que eu fiquei, bom, ainda bem. Foi mais pra dar um final pra ela, né? A ideia foi dos dragões, só que o planejamento de batalha que eles tinham colocado do segundo capítulo foi pro água abaixo quando a Daenerys viu os Dothraki sendo massacrados, né? Tipo, ela já foi pro, tipo, levou pro pessoal e foi atrás do Rei da Noite. Então a estratégia foi pro espaço, né? O Jon, como um bom bobão, ele foi atrás pro mesmo lugar. Vamos falar real? O Jon é gado, velho. Ele é gado pra gato caralho. Gado demais, cara. É, ele é gado demais, velho. Já foi assim com a Ygritte. Agora com a Daenerys. Caramba, esqueci o nome agora. A matriarca dos Starks, que eu esqueci o nome. Caitlyn. A Caitlyn Stark. Ela tava certa no dia, essa filha da puta. Né, cara? O Jon Snow, ele tirou muito essa temporada. Demais. Ele não fez nada. Literalmente. Mano, o Robb Stark morreu por causa desse filho da puta. Ah, se fuder. Quer dizer, o Robb Stark era burro também. Mas, puta, cara. Olha. Toda hora alguém chegava pra ele e falava, Jon, você percebeu que ela matou 3 crianças ali na entrada porque eles olharam pra ela? Não, não, a minha rainha, ela vai salvar ela, minha rainha sempre será minha rainha. Cara, e o Kit Harington, velho, ele tem a profundidade de um Pires. É vergonhosa a cena quando ele tá com o Peter Dinklage atuando, ou até com a Sophie Turner, que é a Sansa. É incrível o quão ruim ele é, cara. Ele faz a mesma cara em qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Porque a gente parte de um final de sétima temporada que tem a revelação de quem é Jon Snow de verdade, de quem ele é filho, e essa oitava temporada começa com ele conversando com... descobrindo, né, o Sam conta pra ele, e a gente vai ter o Jon desde o começo da temporada com essa questão de que ele é o verdadeiro herdeiro do trono, ele é o rei de direito, e tendo que lidar com isso, sendo que ele nunca quis ser e não quer ser o rei, né? Afinal, isso não serve pra nada. Não fedeu, e é mais cheirou. Uma coisa que foi jogada no lixo. Só serve pra ele não transar com ela na temporada, só isso. Não penetraram, pronto. E é mais uma coisa que mostra que ele é um banana nessa série. Porque ele ficou com aquele receio de falar pra ela, porque ele não queria usurpar o trono, ele achava que era dela. Aí ele conta. Aí ela fica, ah, mas por que você vai me trair? Que não, não vou te trair, não vou te trair, não vai acontecer nada, eu vou te proteger, não sei o que, você é minha rainha. O que que acontece no final? Então você fica assim, mas sabe, cara, que merda aconteceu aqui? Então assim, a questão da Daenerys, eu sempre esperei que ia acontecer isso. Desde o começo, era fogo e sangue, aquela coisa. Se não for pelo amor, vai pela dor, sabe? Isso dela não mudou. Sabe por quê, Anderson? Porque eu acho que tem pontos que você vê que é que o gordinho. Jovem Nerd. Que o gordinho, apelido carinhoso do Martin. Ah, não. Falou assim. Tá, ó, não falo do concorrente aqui. Que o Martin falou assim: ô, D&D, isso aqui vai acontecer, a Daenerys vai ficar louca, tal coisa vai acontecer. E eles não souberam juntar e levar isso a uma história coerente, né? Os pontos eles tinham. Eles não, o George R. R. Martin não podia contar a história pra eles, né? Ah, mas eu acho que o velho foi esperto, viu, cara? Ah, ligeiro. Ele falou assim: escreve esse final aqui, e na cabeça dele tá assim: bom, eu vou testar esse final, se a galera não gostar, eu faço outro. Ah, eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer o final igual. Só que vai ser bom. Não, né, cara? Ele tá enrolando pra escrever exatamente por isso, cara. Ele vai mudar várias coisas, porque assim, a ideia que ele tinha, ele deixa pros roteiristas, ó, foi uma bosta. E ele faz a ideia dele, entendeu? Se vai funcionar ou não, ele pode ter outra ideia de bosta também. Pode. Mas assim, uma ideia já. É o paradoxo do Sonic, ele faz um teste primeiro, manda um negócio, se o pessoal reclama, ele faz diferente. É, quase isso. All hail Bran the Broken, first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Six Kingdoms, and Protector of the Realm. All hail Bran the Broken! Depois desse longo capítulo, né, da longa noite, a grande batalha, o quarto capítulo é realmente aquele capítulo que eles estão em festa e tal, sobreviveram. Só que aí a gente parte pra agora pra decisão do trono, né? Quem vai ficar no trono? A Daenerys quer lutar, a Daenerys quer guerra. Eu queria falar antes um pouquinho da parte da Arya, cara, desse capítulo, que eu acho uma coisa importante da temporada, né? A importância dela, né, cara, que ela ganhou na temporada. É que assim, a Arya ela é a personagem, talvez uma das personagens mais queridas de todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo, com tudo certeza. Que ela evoluiu, tudo que ela ganhou também, ela acabou não usando porra nenhuma, né? Ah, não sei. Eu acho que assim, até a parte da guerra ela usou, mas depois os caras cagam. Não, sim, na parte da guerra sim, beleza. A luta lá, apesar que ela luta uma parte e fala assim, ah, eu já vi a face da morte diversas vezes, não sei o quê. Aí depois tá correndo assustada, aí depois volta a porra, lutar. Porra, mas por mais foda que ela seja, eu ficaria assustado também, velho. Ah, cara, eu achei muito bizarro isso, muito aleatório, tá ligado? Eu não curti isso. Eu achei a cena muito boa. A cena dela lá na biblioteca, eu achei uma cena muito bem construída e tal. Que ela usa lá, o que ela aprendeu com o Círio, tá ligado? Mas, porra, sei lá, viu? Essa parte é boa. Cara, mas assim, essa parte dela não me incomoda tanto. Não, da área eu gostei de tudo, assim. Porque ela matar assim, da noite, eu acho legal. Eu acho que justamente por ela falar assim, eu já vi a morte, eu conheço, que não sei o quê, é que ela sabe o tamanho da merda que tá pra vir. O Jon Snow foi naquela, ah, a gente tem um dragão, tem os exércitos aqui, tem os Atirak, vai vir fulano, vai vir cicrano. E ficou naquela punhetagem dele e da Dany lá, que puta que pariu, velho. O cara não sabia, não tinha noção do que tava fazendo. O cara perdeu a porra de um dragão quando ele inventou de invadir lá a Lenda Muralha. Então assim, o que passou na cabeça dele, cara? Isso a gente já tinha falado que foi uma péssima troca, né, cara? Trocou o zumbi por um dragão. Bicho do caralho. O fato deles escolherem a área pra ser o grande herói, assim, eu acho que é um acerto muito pelo histórico da personagem também, né? Que ela é uma das personagens que mais sofreu, certamente, sabe? E que evoluiu muito. Ela só sofreu menos que a Sansa. É, isso é verdade. Mas ela evoluiu muito na questão mesmo da luta, assim mesmo, de ser uma guerreira, né? Isso é um acerto. Apesar de que é muito legal o jeito que ela, como ela mata lá o Rei da Noite, mas ao mesmo tempo você sente, porra, mano, o Rei da Noite não trocou nenhuma espadada com ninguém, velho. Eu mataria o Rei da Noite? Me dá uma vassoura, eu mato ele. Eu tava esperando isso, cara. Sei lá, ele tem uma batalha foda, quase matar o Jon Snow, e aí aparece a área pra ajudar, né? E de repente ela quase morrendo, ela consegue fazer a reviravolta. Não, ela tava aparecendo o Batman no, nos filmes do Nolan, que aparece do nada, só, você só vê o ventinho, aí daqui a pouco uma facada. Não, por isso que isso só me deixa mais certo que muitas ideias são boas, só que são muito mal executadas. É, e... Cara, ainda a gente tá falando muito dessa parte, mas assim, ela sofreu menos que a Sansa ao longo da série. Só que ela foi a única que, desde o começo, cara, ela meio que era contra essa merda toda. Ela treinava, era guerreira e tal, mas ela só queria viver a vida dela. Tudo que aconteceu com ela, ela foi sendo empurrada por outras pessoas, sabe? Então, isso leva ao final dela finalmente sair pra fazer algo por conta própria. Sim. E não por questão de sobrevivência, entendeu? Fechou bem. Não, a Arya, eu acho que realmente, se a gente for pensar nos Starks como um todo, os Starks como um todo, assim, eu gostei do final dos Starks, né? Mas da Arya é o que eu mais gostei, né? Eu gostei bastante de como construíram. O Dany e o da Sansa. Acho que foram os mais coerentes, exato. Assim. Que depois, a Sansa, quando voltou pra Winterfell, falou, eu vou ficar aqui, eu vou comandar essa porra, sabe? E foda-se. E ela foi uma personagem que foi construída como uma... A gente percebe quando ela fica mais esperta, quando começa a entender o jogo dos drones, muito pelo que aprendeu com o Mindinho, querendo ou não. E com o Tyrion, né? E com o Tyrion. E chega no final exatamente do mesmo jeito, né? Ela evolui cada vez mais, né? E outra, desde o começo que ela tem atenção... Tem aquele diálogo, acho que é no segundo capítulo dela com a Daenerys, que ela tem muita certeza do que ela quer, né? Ela quer o Norte livre, ela quer reinar como um império livre, né? Um reino livre. E eles foram fiéis com isso até o final da série. Cara, a questão de atuação, assim, que nem o Anderson falou, a Sophie Turner, eu achei que ela tava muito boa nessa última temporada. E o Peter Dinklage não tem como falar. O cara é muito monstro, tá ligado? Só porque ele é anão, rapaz. Também, né, cara? olha que tem a redenção aí no final, que o Jaiminho foi o único que não chamou ele de monstro na vida dele. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, pra entrar nessa parte que você comentou da conversa da Sansa. Tem um outro diálogo também que mostra muito a mudança e principalmente a determinação da Sansa. Quando ela tá naquele episódio da festa, que ela vai conversar com show. O cão. Show, esse foi foda. E aí o cão fala pra ela, se você tivesse ido comigo, você não teria passado por essa merda toda e tal. E ela responde pro cão, se eu tivesse ido com você, eu não seria quem eu sou hoje, basicamente. Ela, ou seja, ela ia viver naquela eterna sombra da coisinha de ser mocinha, de ser uma lady, de ter tudo na mão dela. De nunca fazer nada por conta própria, deixar as coisas pros outros ainda fazerem. Ainda bem que eu lembro do apelido que eu tô pensando aqui. Imagina a mulher conversando com o cão no meio de uma festa, né? Falando uma balada, conversando com Satanás no meio da festa. Ah, o cão é um outro personagem que eu gostei da evolução dele. O cão foi quem botou pra nós beber. Cara, eu assim, isso a gente vê também no relacionamento que ele tem com as Starks. Sim, sim. Com a Sansa é aquela coisa meio paternalista, assim, e tal, porque ele lá no começo era um dos poucos que tratava ela bem, apesar de tudo, porque ele não gostava do que o Joffrey fazia com ela. E ele tinha aquela questão de ele pedir pra ela cantar uma música pra ele, né? É, isso, exatamente. E a questão da Sansa dele ver como uma versão jovem dele. Mais pra frente ele fala, se você for por esse caminho, você vai virar eu, basicamente. Mas o respeito que eles acabam ganhando entre si. Né? E também a relação entre a Sansa e o Tyrion é legal também. Aquele diálogo que eles têm na cripta eu acho muito interessante. Quando o Tyrion fala, pô, a gente devia ter permanecido casado, né? E ela fala, pô, não ia dar certo, sabe? Porque você percebe que ela tem, tipo, que ela respeita muito o Tyrion também, sabe? Porque ele não foi filho da puta com ela, né, cara? Né? Porque deu aquela merda toda do casamento do Joffrey. A primeira coisa que a Cersei fez foi mirar na Sansa e no Tyrion, porque eles estavam casados na época. Tanto que o Tyrion teve o julgamento lá por combate e a Sansa, ele teve que escapar, botar ela num bote pra fugir. Então você para pra pensar, ou seja, no meio daquela merda toda, foi o único cara que ainda fez alguma coisa. Exatamente. Por ela. Exatamente. Essas partes, tipo, eles conseguiram dar um fechamento, assim, pra alguns relacionamentos entre personagens, né? Só um adendo, tem um que eu também gostei bastante, foi o que aconteceu com a Brienne e o Sir James, que até que enfim se resolveram ali. Achei que ficou legal. Ah, eu não gostei não. Eu não gostei. Ah, cara. Eu era do time. Eu era do time Brienne e todo mundo. Apesar que, realmente, tipo. É, tava desenhado. Era desenhado isso pra acontecer, né? Mas, porra. Cara, é só você lembrar de como eles se conheceram. Sim. Né? Ele perdeu uma mão pra salvar ela e ela matou um urso pra exatamente, salvar ele. Né? Então. Tipo, eles têm uma relação muito sim. forte, né? Só o desfecho final da decisão que ele toma, que você volta a olhar pra cara dele e fala, puta que pariu, você é burro pra caralho, né? Você vai. Apesar disso, é uma coisa também que era. Porra, era certeza que isso ia acontecer. Sim, né? sim. Infelizmente. Sim, mas o que me incomoda é como sim. aconteceu. Como aconteceu que me incomoda? Porque num episódio ele fala assim, não, porque a gente tem que dar um jeito, porque eu não quero que mais inocentes morram. A Cersei mata a Missandei de qualquer jeito lá e quer matar todo mundo. Ele, não, eu tenho que ir lá porque a Cersei é tudo pra mim. Cara, você simplesmente jogou numa frase a evolução de 7 anos exato. Do personagem. Podia eu ser, tipo, uma coisa assim, ah, ela é minha responsabilidade. Ele volta pra tentar se entender. Isso, exato, exatamente. Ele volta pra tentar resolver aquilo de uma outra forma. Minha responsabilidade, não. Não, ele voltou pra ficar lá do lado dela. Ficar do lado dela e que se for do resto do mundo, sabe? É, cara. Essas são as decisões que a gente pensa. Quem escreveu isso aí, cara? Ah, e sabe o que é pior, cara? Esses caras vão escrever um filme do Star Wars contando a história da. Uma de muitas histórias da Velha República. Eu tô com medo. Na verdade, não sei se vai ser isso. Mas enfim. Sabe o que é o maior problema disso? Não, eles vão escrever um filme não, do Star sim, Wars. Não, sim, mas não sei se é Velha República. Porque saiu agora que contrataram outra roteirista. Pra fazer uma adaptação direta da Velha República. Não, eu falei uma das histórias, porque tem várias. Eles vão fazer duas trilogias da Velha República, eu duvido muito. Mas. Ah, dá pra fazer, tem muita história pra contar. Mas sabe o que eu ia falar? Uma coisa, por exemplo, eles estavam com muita moral, por isso que eles foram contratados pela Disney. Eles chegam quando uma história que é totalmente deles, que é essa parte final do Game of Thrones, todo mundo já fica com meio pé atrás, né? É bizarro isso, né? Porque você vê como você pode ir do topo pra ficar na dúvida a qualquer momento. Ah, eu queria falar de uma outra decisão de roteiro cagada também. E aí engloba, não é um episódio, engloba os dois últimos anos num todo. A 7ª temporada teve toda aquela história da pesquisa do Sam, dele descobrir que existia uma cidade, que é a Dragonstone, que é, ela era montada em cima de um núcleo de vidro de dragão. Eles foram lá pra fazer milhões de armas. Sabe quantas armas tinham com vidro de dragão em Winterfell? O machado do cão e a adaga que a Arya pegou do mindinho, que o Bran deu pra ela. Ou seja, eles foram fazer o que? Não, Dragon tinha Stone, um monte. O cara não tava fazendo não, nada. Não, tinha um monte, não tinha? Cara. Tinha o de aço. Não, era tudo espada de aço valeriano. Então, as aço valeriano eram aquelas mais tops, que era do Jorah, do Jon Snow, da Arya. E tinha as outras arminhas eram todas de vidro dragão. Grande parte delas. Cara, pode olhar, não era. Assim, não, acho que não era. Não era porque todos. Quando o Rei da Noite começou a ressuscitar exemplo, os caras, assim, pegou, todo mundo tava voltando. Pegou, por exemplo, aí, por exemplo, pegou os Dothrax lá. É, então, mas os que estavam voltando, eles não tinham sido mortos pelo vidro de dragão, né? Eles eram humanos quando eles morreram. Porque tinha pouca arma, é isso que eu tô falando. Eles jogaram vidro de dragão no cu. Enfiaram uma montanha de vidro de dragão em algum lugar do universo e não foi parar lá em Winterfell. Você pega mesmo essa cena da Melisandre acendendo as espadas. É metal, era aço valeriano ali. Faz sentido, acho que eu tenho que assistir de novo pra ter certeza. É porque tinha bastante, muitas armas. O Gendry tava fazendo várias armas. Ele fez uma de vidro de dragão. O resto ele tava usando carvão pra forjar o metal. Tanto que a área dá o projeto pra ele fazer, ele não chega sim. a fazer. Entendi, não, mas eu lembro de ter cenas que eles estavam forjando bastante armas com vidro de dragão e tal. Mas é que não foram efetivas e também não fez muita diferença na hora de mostrar, né? Mas enfim, isso aí a gente voltou pra batalha sem querer, né? A gente falou do Sam, o Sam é outro personagem que virou quase um dos personagens principais da série, né? Que nessa temporada deram uma cagada bonita pra ele, né? Ele serviu só pra falar pro Jon quem ele era. Mas não tem importância nenhuma também, né, cara? Vamos lá, né, cara? E só pra dar a espada dele pro Jon. Ele fez o que ele tinha que fazer, cara. Quer dizer, a espada era do pai dele, ele pegou e deu pro Jon. Ele fez o que tinha que fazer, tá ligado? Eu senti a mesma coisa com o Theon Greyjoy também, que apareceu, foi lá, abraçou a Sansa e morreu. Não serviu pra muita coisa. Mas ele já tava procurando redenção há algum tempo, né? Sim, sim, isso é verdade. Teve a sua cena, né? Seu perdão ali, seu carinho com a Sansa e morreu. Pronto. Que bom que você tocou nisso, Valdo. Pra mim, isso lembra um outro personagem que apareceu, achei que também ia fazer a zona, e no fim ele ficava só repetindo a mesma merda, que foi o Euron Greyjoy, o tio dele lá. Mano, que desperdício, né? Cara, que desperdício de personagem. Ele só ficava assim, I will fuck my queen, você vai ter um filho meu. Pintaram o cara como um novo vilão, né? É, e no fim ele foi um nada. É que, pô, você pensa assim, aí já é comparando com os livros, né? A parte dos Greyjoy no livro é muito mais complexo do que é mostrado. Então, tipo, eles realmente só pegaram esse cara e falaram, ah, vai ser um aliado da Cersei, foda-se, sabe? Um cara mal. É isso que eles fizeram, né, cara? Porque é um desperdício de personagem tão grande, né, cara? E o que leva a outro desperdício também, que é o desperdício de mais um dragão da Daenerys. Cara, ela foi pra Kingsland lá já depois da batalha. Cara, você tem dois dragões. Você não chega com os dois juntos. Você vem pelos flancos. Da mesma linha, né? Puta, não tem estratégia que... nenhuma de... É verdade. Porra. Isso foi esquisito, porque o dragão botou a asa ali e pum, flecha morreu. Depois ela pegou outro, desviou de todas as flechas, de boa, câmera lenta, Matrix, tranquila. Caralho, que porra de preparação é essa? Tanto dela quanto dos caras. Depois eles ficaram cegos, não conseguiram mais acertar porra nenhuma. Que merda, velho. Foi muito rápido aquilo ali. Mas isso eu até entendo, que foi pego de surpresa, né? Eu não entendo que ela tenha sido... Não, eu achei claro. Idiota ela ter sido pega de surpresa. Isso que foi, eles não pensaram que eles estariam lá e tava muito... Caralho, ela tá voando, velho. Como ela não olhou pra baixo, velho? Era só voar mais alto. Ah, velho. A cena é perfeita. A cena que ela tá chegando em Kingsland e tem a frota ali escondida. Ela passou por uma pedra. Só que ela passou do lado. Era só ela ter voado e passado por cima da pedra. Ela já tá no céu. O que, que é ela subir 10 metros com um dragão? Eu não entendi essa lógica. E aí, num outro episódio, ela chega com a frota. Um dragão detona a frota sozinho. Nesse, ela não conseguiu fazer porra nenhuma. Isso foi foda também. Porque fica incoerente, né? Tipo, como ela aprendeu tão rápido? Será que só o ódio fez ela aprender? Só o ódio fez ela ganhar? Só pode ser isso, né? Ela foi com todo mundo cansado. Dragão com fome, cansado com frio. Aí, deu merda. Se tivesse descansado, que nem a Sansa falou... E já que a gente tá falando da Daenerys e tá indo pro capítulo 5, que eu acho que é o capítulo realmente vai marcar, vamos pensar porque o que aconteceu com a Daenerys, o que vocês acharam da transformação da Daenerys? Capítulo 5, The Bells, ou Sinos, é o capítulo que a Daenerys, enfim, vai atacar Porto Real, né? Vai lutar diretamente com o exército dos Lannisters, os exércitos da Cersei, porque nos eventos do capítulo 4, né? No final, a Missandei, que é uma das amigas, conselheiras, enfim, tá com ela desde Nossa, o começo da série. Como eu fiquei puto. É sequestrada e enfim, tem toda aquela cena da decapitação dela. E ela fica furiosíssima, né? Dá pra ver a cara dela que ela não tá muito feliz com aquele final. E o capítulo 5 é o capítulo do fogo e sangue, né? Enfim, é a batalha. O que vocês acharam da Daenerys? Vocês acharam que ela realmente mudou Nossa. Muito nessa temporada? Muito rápido? Vocês compraram a ideia dela ter virado uma rainha louca e uma pessoa sanguinária, como tá no sangue de Targaryen, como foram muitos conquistadores Targaryens da família dela? Vocês compraram essa ideia? Cara, eu acho que foi muito forçada. Eu já não acho. Eu concordo. Eu entendo que ao longo do que você vai vendo o crescimento dela, você vai pegando esses pontos dela. Ah, beleza, vamos pegar todo mundo e queimar uma estaca. Vamos fazer... Beleza. Só que ali, ela simplesmente venceu a batalha, praticamente... Olhou pra cima e falou, vou matar a criança. E saiu tacando fogo. E teve mais tempo de tela, e teve mais mostrando todos os pontos, ela queimando, as pessoas correndo. Teve mais detalhismo do que a própria batalha contra o Rei da Noite. Ver ela massacrando crianças. Mas isso é explicado já desde sempre, Valdo. Que é aquela coisa, ela primeiro tenta de uma maneira amigável. Não vai, ela simplesmente arrasa com tudo. Mas sei lá. Aqueles que se mostrarem leais a ela... Só que ali ela já tinha ganhado o combate. Ela poderia... Sei lá. Sim, ela já tinha. Mas aí isso lembra uma coisa que a Olenna Tyrell falou pra ela há algum tempo. Que ela é um dragão. E aquela coisa assim, os Lords de Westeros são ovelhas. Você é um dragão. Seja a porra de um dragão. E foi isso que ela fez, cara. Então assim, a questão... ela mudou. Não, ela não mudou. Ela era isso. Só que... Ela sempre teve essa coisa assim, se não for de um jeito legal, eu tenho como fazer um jeito filha da puta. E ela mas a questão, eu acho que o Ivaldo sentiu mais também, porque isso foi muito rápido, né? Sim, ela olhou e matou. Sim, a gente teve pitadas disso durante a série, teve. Só que da sétima pra oitava temporada, foi muito rápida a transformação dela. E a gente entende que essa transformação é simplesmente por ódio, por raiva da Cersei. Por raiva de ter matado a Missandei. dela ter perdido tantos Dothraks, tantos guerreiros. E não é só isso, não, né? Não é só, mas eu concordo. Não é só raiva também, é a questão da solidão que ela sente lá. Sim, porque, sim, tipo, ela perdeu o seu Jorah. Exatamente. Ela, ninguém confia nela, ninguém. O pessoal do norte não confia, eles seguem o Jon. Ela sabe a verdade do Jon também, já tá preparada. Sabe a verdade, é, tem um monte de fatores. Os Além da Muralha, todo mundo é fã do Jon. Porque tem a cena lá do episódio, tá todo mundo celebrando depois da batalha, e todo mundo, o Tormund faz um discurso pro Jon, os Nortenhos fazem um discurso pra Sansa, e ela fica ali, ela se vê sozinha. Os elementos estão todos aí, né? Só que como é essa questão de poucos capítulos, a gente pode ser levado a acreditar que foi muito rápido e de repente. Isso, exatamente, eu concordo com essa parte de que realmente, eu acho que a transição foi simplesmente uma chave. Não tá louca, sim, virou louca, sabe? Mas assim, isso incomoda. Mas agora, eu vi pessoas dizendo assim, não, porque isso não tava escrito, não sei o que, cara. Então você acompanhou a série errada por 7 anos. Você tava esperando um final feliz de forma errada. Pô, se você achou a primeira temporada, a cena que o Khal Drogo dá a coroa de ouro pro irmão dela, a cara dela, mostra que ela é. E ela, ela simplesmente cagou pro irmão dela. Tipo, ah, morreu, morreu. As pessoas que não são com ela, são contra ela, então... Isso sempre é construído. Exatamente. Ela não tem nenhuma pena de matar um inimigo. Isso aí ela tá desde a primeira temporada demonstrado e concretizado. Exatamente, só que as pessoas eu acho que esqueceram. Porque ela liberou uma cidade de escravos, outra cidade de mulheres, não sei o quê. Cara, mas vocês precisam entender o seguinte: é porque nesses casos ela conseguiu conquistar a confiança das pessoas. Quando ela não conseguiu, a 7ª temporada, quando ela mata a família do Sam. Vocês vão ficar do meu lado? Não vou. Então fogo neles. Putz, exatamente. O próprio Tyrion comenta. É, aí chega no final, não, porque isso foi... Não, cara, tava tudo lá. Eu entendo que talvez, de um episódio pro outro, talvez tenha suado um momento muito rápido, assim, sabe? De uma noite pra outra. Mas tava tudo ali. Tava tudo ao longo de 7 anos. Quem sacou isso foi o Varys, né? E acabou do mesmo jeito, né, cara? Exatamente. E o que aconteceu com ele? Virou churrasquinho. Mesmo assim, nossa, cara, foi muito esquisito, foi muito aleatório. Porque, beleza, se ela chegasse e falasse, quero destruir tudo, olha pro castelo, a Cersei tá no castelo, vou destruir esse castelo de cima a dentro, independente de quem tiver dentro. Ah, são cavaleiros dela, se renderam, foda-se, vou matar todos os caras que levantaram espadas pra lutar a favor dela. Ok. Agora, criancinhas... Queima criancinhas. Ah, pessoas aleatórias, não sei o que lá, que estão fugindo, sofrendo, ajoelhada no chão. Queima essas pessoas também. Caralho, sei lá. Ela não enxergava isso, Ivaldo. Ela enxergava que eram pessoas que estavam... Aliados da Cersei, exatamente. Ela não enxergava que eram pessoas que estão completamente alheias a isso. O personagem que enxergava isso, os personagens principais que enxergavam isso, eram o Jon Snow e o Tyrion. Não, o Jon Snow não. Não, o Jon Snow não chegou, porque ele chega assim... O que vocês estão fazendo? Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai matar ninguém. Durante a batalha, né? O Tyrion é o cara que viu que isso ia acontecer. Que manipulou pra então, que ele viu que ia acontecer. Se encerrar com os sinos e tudo mais. Mas sino, você acha que a Daenerys ia parar pra dar porra do sino? O Jon Snow só se deu conta quando já tava acontecendo. Exato, é verdade. Não, exatamente, o Jon Snow percebeu quando já tava na batalha. Você entendeu? O Tyrion viu que ia dar merda. Varys viu que ia dar merda. O Jon Snow não esperou que acontecesse a merda dele. O que ela fez? Eu acho que o Jon Snow até entendia que ia dar merda. Só que ele tava com aquilo, é minha rainha, e foi mesmo assim. Tipo, ele sabia que ia dar merda, mas ele falou assim, mas na última hora acho que ela vai parar. No final ele mesmo falou, mas ela fez isso é que ela tá chateada, ela perdeu uma amiga, perdeu um dragão. É complicado, né? Às vezes a pessoa quer matar umas crianças, uns idosos, não tem problema. Eu entendo, ela tá chateada. Essa questão de falar assim, a Daenerys não tava vendo o que tava fazendo e tal, não, isso aí é historinha, porque ela sabia muito bem que ela tava matando gente inocente, tanto que ela fala assim, Cersei usou as pessoas pra... como se fosse me impedir, mas isso não me impediu, sabe? Sim. Ela sabia muito bem o que tava fazendo. E isso tem ressonância com o antepassado dela, o Rei Louco, que ele simplesmente fez a mesma coisa. Alguém da população falou um A contra ele, é meu inimigo. E aí, o que ele fez? Eliminou os inimigos dele, você entendeu? Então, assim, ela tem essa coisa já no DNA dela. Mas eu entendo que a forma como foi feita, eu acho que ela foi muito apressada. Eu já sabia, sim, que ia dar merda. Eu só não esperava assim, que ele simplesmente ligasse o foda-se até pra no isso. No livro, sabe? Por exemplo, eu acho que isso vai ser algo muito melhor explicado. A evolução e como a personagem vai mudar. Você vai perceber isso muito mais... Vai ser mais rico, né? Vai ser, tipo, mais diálogos, mais acontecimentos, mais fatos que vão fazer com que ela chegue nessa personalidade. Eu acho que o que vai acontecer no livro é assim, ela vai conseguir o trono, vai pra Porto Real, e aí ela começa a governar. E aí durante o governo que começa a dar merda. Que aí ela começa a despirocar, começa a achar que tá tudo pra ela, que a população começa a ameaçar um levante, que as pessoas começam a desconfiar. Mas aqui, simplesmente, ela chegou, eu já sabia que ela ia fuder todo mundo, mas eu não achei que ela ia fazer isso, tipo assim, ah, tá bom, foda-se, vou queimar todo mundo aqui mesmo. E ela foi bem, né? Ela deixou bem claro que não vai parar por ali, agora ela vai sair pelo mundo inteiro trazendo a paz. Mas já que a gente tá falando da Daenerys, ela foi enfrentar outra rainha, né? A rainha do rei dos Sete Reinos, que era Cersei até o momento. Que é uma das personagens principais de Game of Thrones. Apesar dessa temporada ela não ter feito quase nada, né? Só chorar. Ela passou na janela bebendo vinho. É exatamente isso. Que vocês acharam da Cersei e do final da Cersei? Morreu, pronto. É, mas assim, é que tava todo mundo esperando uma morte que fosse catártica, assim. Sei lá, por exemplo, um dragão comendo ela, um dragão queimando ela, a Daenerys batendo na cara dela, igual a Laura bateu na outra lá na novela. Sabe, esse tipo de cena? A Arya acabando com ela. Sei lá, a Arya aparece de repente, tira uma face e mata ela, esse tipo de coisa. Não, ela morreu abraçadinha ali com o Jaime, bonitinho, sabe? Ela isso morreu incomodou com as bastante. Pedras caindo em cima não dela. Que a gente fosse, não que nós sejamos sádicos e quiséssemos que ela morresse de uma forma dolorosa e lenta. Mas, porra, a mulher, olha quantas pessoas ela matou durante a série, quantas pessoas ela manipulou, todas as coisas que ela fez, porra, ela explodiu o bagulho lá, velho. Puta que pariu. O septo de Baleor. Eu não gostei nem um pouco do que aconteceu com a Cersei. Cara, e outra coisa que eu falei, ela morreu abraçadinha com o Jaime, embaixo de uma pilha de escombros. No episódio seguinte, a pilha de escombros estava 5 metros mais pro fundo. Não sei se alguém reparou quando o Tyrion chega e vê os irmãos mortos lá. É, cara. Fala, mano, é uma parte técnica que eu falo assim, mano, o que que aconteceu, velho? Esses caras estão de brincadeira. Pô, cara, mas realmente faltou um... Pô, não tem emoção nenhuma, tá ligado? Esse final. Todo mundo esperava realmente um final apoteótico, tá ligado? Pra Cersei. Porque dela mesmo falando assim, não, eu sou a rainha, sei lá, sabe? O final é interessante ela mostrar a fragilidade dela diante da situação, porque afinal não tinha o que ela pudesse fazer, né? Mas, cara. Puta, a vingança da Arya, por exemplo, dela ser convencida pelo cão. Ah, você vai ficar igual a eu. Aí ela falou, ah, beleza então. Falou, até mais. Tipo, da Arya desistir da vingança dela só trocando uma ideia com o cão, tá ligado? Isso é uma coisa também que... Afinal, ela foi fazer o quê? Ela foi passear, tá ligado? Só quase morrer. Foi, é. E isso, cara, tava todo mundo esperando que fosse acontecer uma coisa com a Cersei desde o momento em que a Sansa deu o Ramsay Bolton pros cachorros. Sim. Porra, exatamente. Isso que... Mas foda, porque a série sabe construir essas coisas. Fizeram essas coisas durante a série. Personagens com vinganças ou personagens que foram construídos como grandes vilões com mortes interessantes, né? Que... A morte do Mindinho, cara, é muito bem arquitetada. Porra, a morte do Mindinho é muito bem arquitetada. A do Ramsay também é foda. Pra chegar na Cersei, que é uma das personagens principais. Nem precisa ser morte. Pega lá o episódio que a Cersei teve que andar a cidade inteira pelada, sendo humilhada pelos... Puta, pode crer. É, foi o maior sofrimento que ela teve, então, foi exatamente. Esse. Exatamente. É, a Cersei realmente é um personagem que... Mas já que... Antes da gente entrar no último capítulo, que... Não, o final, pra mim, é assim... Só resumindo aqui. O final dela, pra mim, não apaga... Toda a história nem dela. Não, sim. Nem exatamente. Ele não é aquele a final Cersei que caga, né? É, o final que caga. Mas a gente não pode esquecer que a jornada dela foi assim. Ela era vilã, mas, cara, era uma vilã inteligente, astuciosa. Ela sabia mexer as peças. Ela sabia jogar o jogo do trono, cara. Ela fala na primeira temporada, o jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre. Ela manda essa pro Ned Stark. Então, assim, ela foi a pessoa que mais entendeu. Exato, ela foi a pessoa que mais entendeu o que estava que rolando. Isso que é engraçado, né? Outro ponto, que toda hora que a gente está conversando, a gente consegue lembrar o porquê que essa Game of Thrones é tão foda e por que essa temporada final é tão decepcionante. Porque toda hora a gente está lembrando de momentos, de frases, de coisas que construíram esses personagens que são muito marcantes para quem assistiu. E essa temporada final não vai ficar nada. Ninguém vai lembrar de nada dessa temporada final. Não tem nada marcante como as coisas que aconteceram. Você vai lembrar que é uma bosta. Eu acho que tem. Exato. Você vai lembrar que é uma bosta. A coisa mais importante. Mas Mas isso é muito triste. O melhor episódio dessa temporada é o documentário que passou na HBO. Pô, o documentário é foda, gente. Eu assisti ontem boa parte. O making of é muito bom. Eu assisti hoje. E é assim, hoje no dia da gravação. É muito bom mesmo. É muito bom. Muito bom mesmo. Melhor que a temporada, de fato. Você tá certo. Chama exatamente. A última vigília, né? Ele passou ontem. Ele passou The Last Watch. Exatamente. HBO. É, pra encerrar, né? É muito bom. Tem 2 horas. Tem bastante coisa interessante. E pra você ver o tamanho de Game of Thrones, né? É uma série gigantesca, né? E a melhor atuação do Kit Harington na cena que eles estão lendo o roteiro. É aquele show, quando ele descobre o que vai acontecer na série. Como ele descobre o que vai acontecer no final? Então, a gente chega no último capítulo. Não, calma aí. Antes do último capítulo, tem o Craig Hannibal, né, cara? O que vocês acharam da treta, cara? Não, era uma coisa que todo mundo tava esperando já acontecer, né? Essa treta era cantada desde a primeira temporada, praticamente, né? Sim, porque o cão, ele sempre teve aquela raiva assim, olha o que você fez comigo, sabe? Isso mostra muito da relação dele com a Sansa, porque ele era um monstro, porque ele tinha aquela face queimada e etc, e a Sansa foi a única que não via ele como um monstro, sabe? Ela via que tinha algo mais ali. E foi desenhado porque teve a batalha, teve os acontecimentos do irmão dele, o que o irmão dele fez com o Clegane, com o Oberyn, por exemplo. Exato. Então tava todo mundo esperando, caralho, ou seja, quando os dois se encontrarem vai ser um negócio assim, absurdo. Eu só achei muito fraco ter sido naquela escadinha ali, eu acho que eles poderiam ter lutado. Ah, eu gostei, sabe por quê? Porque eu gostei do cenário, eu gostei que tava no meio da destruição, aí tinha fogo, o dragão passava de vez em quando, eu achei legal. Isso. Exatamente, mas eu achei que podia ser um pouquinho maior. Ah, sim, um lugar maior, né? Que ela podia ter um pouco mais de destruição, sabe? Eles podiam se ferrar um pouco só mais, que, de certa forma. Exato, mas o cão é um dos personagens que tem um arco mais fechadinho, assim. Você vê que ele foi até o final, chegou onde ele ia chegar. Todo mundo sabia que ele ia terminar morrendo, lutando com o irmão dele. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu, você gosta de assistir. Pra mim é uma das partes mais legais do capítulo. Eu acho que o cão, ele virou pra mim um dos personagens mais exato, legais. Exato, assim, porque... Ele muda, começou, né? Meio como vilão, mas não é que ele muda, né, cara? A gente vai entendendo que muitas das coisas que aconteceram na vida dele... A vida dele muda, né? A vida dele muda, né, cara? A gente sabe que foi por uma influência. No caso, uma influência maior, né? Sem trocadilho aqui. Mas era alguém que, por exemplo, apesar de tudo, ele tinha um certo código moral, né? Sim. Então você vai entendendo o que vai acontecendo depois. Então a gente sabia que ele ia morrer, obviamente, até a batalha com o irmão dele. Eu gostei da batalha, achei legal, achei a questão da trocação ali da porrada, eu achei bem bacana. Então, isso pra mim não foi incômodo. Eu achei que ela podia ser só um pouquinho maior. Eu queria um pouquinho mais dela. E só pra completar o que o Everton falou, a luta dos dois narrada pelo Faustão é a melhor coisa que você vai ver. Não sei se alguém viu, mas gostei da recomendação, vou procurar pra assistir. Vou te mandar o link porque é muito bom. O Everton comentou, só pra gente finalizar esse capítulo, que eu acho que tecnicamente é um capítulo foda, talvez ele traga um pouco da sensação. Ah, não sei se vocês tiveram, porque é diferente, né? A Batalha dos Bastardos é aquela sensação de batalha, mas essa trouxe bem a sensação de desespero das pessoas que estavam ali em Porto Real. E a gente tem tudo isso pelos olhos da Arya, né? Quando tem aquele encontro, o cão manda ela ir embora e ela vai embora. E a Arya é a nossa. É a gente no meio daquela cidade tentando fugir, né? Então tem sequências que são incríveis da Arya tentando fugir e se ferrando e praticamente morrendo, levantando. E tecnicamente, puta que pariu, um dos melhores capítulos da série, com certeza. E um trabalho do caramba, né? Porque eles não podiam destruir a cidade que eles gravam da Croácia lá, né? Então eles montaram por 7 meses uma Porto Real pra poder destruir. É, o legal dessa cena que você mencionou é que na questão de medo e desespero, você vê isso na cara da Arya, você realmente fala, pô, o negócio tá muito feio aqui. Porque além dela quase morrer mais de uma vez, meu, ela tá desesperada, ela não sabe o que fazer, ela tá perdida. E ela é mais centrada, é uma personagem mais centrada. Ver isso na face dela, cara, é de impressionar mesmo. Você nota o quão complicado e o quão tenso tá aquela situação, cara. Ficou muito bem feita mesmo a cena. All hail Bran the Broken, first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Six Kingdoms, and Protector of the Realm. All hail Bran the Broken! Bem, vamos conversar pra reta final desse podcast sobre o último capítulo do episódio, o desfecho final de Game of Thrones, o último capítulo, o Trono de Ferro. É, a Daenerys, obviamente, destruiu tudo, então o começo vai ter ela lá fazendo o discurso dela sobre livrar o mundo da tirania e se tornando uma nova tirana, né, de fato. E É o que sempre acontece. E eu acho que um personagem que a gente pode começar assim, que acho que é um dos principais da série, foi sempre um dos principais da série, é um das principais pra resolução da história, é o Tyrion, que acho que a gente não parou e comentou de fato. O que vocês acharam do Tyrion nessa temporada? A gente comentou do Peter Dinklage, que teve atuações excelentes. Talvez essa do último capítulo vá ser o que vai levar ele a premiações aí, eu acho. O que vocês acharam do Tyrion nessa temporada e na sua resolução como personagem, né? Eu acho que ele foi o grande vencedor do Jogo dos Tronos. Com certeza. Honestamente, cara, eu acho que ele foi o grande vencedor. Ele sempre conseguiu se livrar das situações, tá ligado? Seguindo o código dele. E, porra, no final, ele que remanejou pra situação que ficou no final, né, cara? E onde ele ainda tem poder, né, tá ligado? É, mas... Puta, cara. Aquela reuniãozinha de condomínio ali... Nossa, não, meu safado, Deus do céu. Véio. Puta que... O cara preso conseguia entrar na reunião, é foda. Esse último capítulo foi o que mais me incomodou. Puta, mas de longe, pariu. Sabe? Nossa, cara, demais. Os diálogos entre Jon Snow e Tyrion... Assim, o diálogo é bom. A escrita... Mas a interpretação do nosso coleguinha João das Neves. Você não gosta dele mesmo, hein, cara? Tô vendo. Jon Snow deve estar. Você vai ter que me engolir, Anderson. Tem que me engolir. Não mais, porque acabou. Aí. Não. Agora acabou, né? O que o Kit Harington vai fazer agora? Nunca mais vai fazer nada. Pornô. Vai fazer Pompeia, ele foi merda. Mas eu gosto muito do Tyrion na temporada, enfim, eu acho que essa temporada. A sétima. Ele ganhou o Emmy da sétima, mas eu acho que nessa temporada ele tem muito mais atuação e uma atuação decisiva, né? Mas eu acho que ele não leva, cara. Eu acho que ele não leva, porque o resto da série foi tão. Não, sim, ele ganhou da sétima, que eu acho que ele apareceu muito menos, sim. E nessa ele foi muito mais efetivo e mereceria talvez até mais o que ele levou, né? Mas. Eu gosto do que aconteceu com ele, realmente concordo com o Everton, que ele fala que é o grande vencedor do Jogo dos Tronos, porque ele é o cara que definitivamente é o personagem mais inteligente ali, né, que tem uma visão maior, que soube manipular, soube jogar, soube convencer as pessoas das suas ideias, né, e foi mais sincero consigo mesmo, né, ele também é um personagem que não mudou, ele é um personagem que querendo ou não tentou ajudar, matou o pai, mas é um personagem que amava de fato o Jaime, muito o irmão dele, o melhor amigo dele, e também a gente sabe que ele gostava, por mais que teve todo o problema com a Cersei, no fundinho ele fala, pô, é minha irmã, né, é minha família ainda, assim, e tem... Você tocou numa cena, cara, a melhor cena da temporada pra mim é o diálogo entre os irmãos. Dos dois, não, exatamente, é bem legal mesmo, que é no começo do quinto capítulo, né? Isso. É, ele é o último Lannister, grande Lannister que tem, né? Ele, né? Então, tipo... O bom é que ele é o último grande e é o último fato. sem contar o trocadilho, né? Não tem Lannister por aqui. Os caras ficavam zoando, né? Mas pra mim, o grande vencedor é o Bran, cara. Porra. Bran ele ficou Stark. Com o trono... Ele, cara, ele Nossa. Virou rei e não precisou mexer um Bran músculo. Stark. Tudo bem que ele não podia mexer um músculo, mas ele virou rei. Nem Bran é, mas ninguém nem sabe o que tem ali dentro. Nem ele fala que é ele mesmo, deve ser o... Vamos conversar sobre Bran Stark, então. Muito bom a Sansa falando que o pau dele não funciona, né, cara? Bran Stark, ele, depois de toda... O Bran sempre foi um dos personagens que eu achava que tinha um arco mais interessante, toda aquela busca pelo Corvo de Três Olhos, até ele se tornar de fato, até o capítulo do Holdor, que, pô, sensacional pra mim o arco dele, eu gosto muito. Mas não serve pra nada depois. Só que, pra que serviu essa porra desse Corvo de Três Olhos, cara? Que corvo? Aquilo ali deve ser Valak, o demônio encarnado no moleque ali, deve Eu ser... sempre conversava com o Everton, o que serve ser o Corvo de Três Olhos se você não consegue soltar nenhuma bola de fogo na porra da guerra, João? Não tem uma magia utilizada. Até o Drácula que a gente mencionou no podcast usou um ataque de corvo. Certeza que quando não tem ninguém olhando, esse filho da puta levanta. Certeza, cara. Cara, porque... Eu tenho isso pra mim, eu cara. Eu acho que assim, o Bran não tem muito o que falar, porque ele é um personagem que é ali, tem a ideia de que ele é um cara que sabe tudo, que sabe as coisas vão acontecer até no futuro, as coisas que aconteceram no passado. A lógica do Tyrion pra ele assumir o trono, ai, né? Cara. Tem lógica, né? Tem lógica. O problema é como isso chega, né? Mas o Bran, porra, é um personagem que eu esperava mais depois que ele se tornou quem ele se tornou. E aí você tocou num ponto crucial pra mim. Você acabou de falar que ele sabia do passado... Ele vive o presente e ele sabe do futuro. Pra chegar nessa temporada e falar, eu não sei ver o futuro. Eu não consigo ver o futuro. Nas outras temporadas, a Sansa fala assim, ah, você é o rei do norte. Ele fala, não, não sou o rei, sou o Corvo de Três Olhos. Aí o Tyrion fala assim, não, você vai ser o rei dos Sete Reinos. Ele, Beleza, vim aqui pra isso mesmo. Puta, vai tomar puta no... merda, é nóis. Véio. Que porra tomar é essa, no... velho? Pra mim, cara, eu tava esperando... Eu até comentei no Twitter, mas tem toda aquela coisa da área... Quando ela chega em Essos, por exemplo. Ah, Valar Morghulis, Valar Dur Aelis, não sei o que, aquela coisa toda. Na hora que alguém falasse que o Bran ia ser rei, ele ia pegar e escrever aquela cartinha do tema. Do tema, Verba Volan, Scripta Manenque, não sei o que. Falar, mano, o cara não fez porra nenhuma e no final saiu por cima da carne seca ainda. É verdade. Acabou não ajudando em nada. Antes dessa parte aí de coroar o Bran, né, tem a morte da Daenerys pelo Jon que... Porra, não mexeu em nada comigo, velho. Achei a ceninha safada, velho. Eu achei da hora a parte do Drogon lá aparecer, queimar o trono. Isso eu achei legal. Achei até bonito, tá ligado? Sim. Mas a morte da Daenerys eu achei muito tosca, velho. Foi tipo, faca, morre. O Evaldo falou. Se o trono não é da minha mãe, não é de mais ninguém. É porque eu acho que como a temporada já estava sendo pouco atrativa, então você já estava com problemas, quando você chega naquilo, você já não tem mais a mesma emoção ou apego pela personagem. E a cena acaba se tornando meio vazia mesmo. É, e o pessoal de Game of Thrones não conhece de anatomia também, né? Porque no roteiro eles falam que, principalmente se você assistindo o documentário, é mais evidente que o Jon Snow vai enfiar o punhal no coração da Daenerys. Mas ele errou muito pelo coração. Se ele tá de frente pra pessoa, o coração da pessoa fica do lado direito dele. Ele enfiou a adaga pelo lado esquerdo dele. Aí eu fiquei... tentando raciocinar, assim, onde é que tá o coração não, dessa mas mulher, o, cara. Os Targaryen são o coração em outro lugar. Você sabia? Do dragão tem. Ah, no lugar do cérebro, não, é tem, isso. Tem nem explicação da enciclopédia do Game of Thrones, procura lá depois, você vai ver. E o Jones não sabia disso, ele não sabe de não, nada. Não, com certeza ele não sabia, foi cagado. O Tyrion falou pra ele, né? Porque ele não sabia. Mas eu vou mentir pra vocês, eu tive muita esperança que o dragão ia queimar o Jon Snow. Exatamente, é outro ponto que todo mundo fica perguntando. Por que ele não queimou o Jon Snow? Eu imaginei que ele ia soltar o fogo. Porque ele era um Targaryen. Eu acho que ele sentiu exatamente isso, mas eu achei que ele ia atacar o foguinho lá e o Jon Snow ia sair de boa, porque ele é um Targaryen. Mas não foi o que aconteceu, né? Ficou, simplesmente foi embora, levou. Dizem que foi gravado uma cena em que, não sei se é verdade, o dragão chega com a... Chega com a Daenerys num lugar, tá com fogo nela e ela acorda. Não sei se é verdade. Ah, parece que isso foi cortado do roteiro vazado, alguma coisa assim. Eu cheguei a ler sobre isso. Enfim. Que não faz sentido nenhum, né? Foda-se, né? Não, mas o que eu acho depois, a consequência disso, eu acho muito tosca, que é o Verme Cinzento prender o Jon Snow. Que foi uma coisa aleatória. Porque afinal. Por que ele não matou, então, o Jon Snow? Realmente, falou, cara, caralho, eu pensei na mesma coisa. Eu vou prender esse brother. Você será preso porque matou minha rainha que eu amo por toda a minha vida. Você preso será agora. Caralho, esfaqueio quando o cara, você sabe o que foi isso, né? Não, desculpa, ele não teve culhão pra fazer isso. Porra. Não, o mais engraçado é o Sr. Davos falar assim: não, cria a terra com você e os Imaculados. Puta, foi muito engraçado. Vou te dar um pedaço de terra. Vou dar um pedaço de terra pra vocês aí. Tudo resolvido. É só homem. E os caras ainda nem saco tem, velho. Vai se foder de Sr. Davos. Mas pelo menos ele foi esperto no final. O Verme foi esperto e resolveu ir pra Nath, onde era a terra da Missandei, onde só tinha mulher. Então ele foi, assim, um pouco mais inteligente. Como eles vão fazer lá, eu não sei. Mas esse conselho final, essa reunião entre os reis lá do... Cara, eu achei tão tosco isso, velho. Cara, o Edmund Tudy, ele começa a falar assim, eu falei, mano, esse cara ele não era visto desde a terceira temporada. Exatamente, tem uns personagens aqui que estão ali, pô, tem um novo príncipe rei de Dorne de lá. Dorne. Tipo, what the fuck que ele tá fazendo lá? Onde Dorne estava esse tempo todo? Tá dormindo. Mas é muito bom que ele começa a falar, aí a Sansa, tio, senta aí, cala a boca. Eu falei, aê, porque, mano, esse cara apareceu do nada, velho. E tinha outras casas lá que ninguém sabe que casas são. Mas eu acho que, assim, se o conselho fosse pra ser um conselho, tinha que ter muitas casas a mais ali, né? Tá faltando casa pra caramba, né? Eu acho. Olha, o que que tinha ali? Você tinha 3 Starks, você tinha o Tully, você tinha o Davos. Davos é da casa Seaworth, né? Aí você tinha o novo Rei de Dorne, que eu esqueci que é uma casa. Lembrando que casa Seaworth é uma casa totalmente bosta, né? Não tem nada X, né? Foi inventado. Ele ganhou aqui. Inventaram pra ele, né? Então foi a Daenerys que... Então, mas foi a Daenerys que promoveu ele. Exatamente. Ali. Aí você tem um Castark, que é do norte também. Tem o Baratheon. Você tinha o Robb Arryn. Tem a Brienne também, que é da casa do... Tarf. Da espada. De Tarf, exatamente. O Ou seja, cara, muitas famílias morreram. Mas, de qualquer forma, tinha muito mais gente lutando. O Amber, tudo bem. Os Ambers deixaram de existir porque o último morreu, que era a criança lá. Os Mormon, não sobrou nenhum Mormon? Uma perguntinha, alguém sabe quais são os sete reinos? Isso é uma pergunta complexa, Everton. Olha, eu acho que são Westeros, não? Westeros não são os sete reinos, né? Westeros é o continente todo. É. Aí você tem o Norte, que são dos Stark. O Vale, que é pela casa Arryn, que era da irmã da Catelyn. Então, as terras ocidentais são ali o Castle Rock, dos Lannisters. Você tinha Harrenhal, que é as Ilhas de Ferro dos Greyjoy. Você tinha Corre Rio do Tully, Tempestade, que tinha os Baratheon, e a Campina onde você tinha o Jardim de Cima, que você tinha Tyrell, e por último Dorne, que onde ficavam os Martell. Então assim sim, cara. Agora sabemos, que informação, né? Não, mas cara, aquela reunião eu acho muito tosca. Aí depois a votação, primeiro o Sam querendo implantar a democracia, que os caras acharam o bico. Coitado, cara. Ainda bem que não implantaram, né? Que ia ser uma bosta se eles implantassem. Porra, a série inteira foi sobre nobre matando nobre pra ficar por cima do plebeu, e no final os caras vão meter uma democracia ali. Não, não quero democracia aqui em Game of Thrones. O negócio é porrada. É guerra pra ficar quem vai ficar no trono. Os caras tiraram o tiro da cadeia, o cara presidiário. Não, agora você vai ajudar a gente a decidir um negócio importante aqui, e vai que vai. Aí ele mete a desculpa, é o Bran, e eu acho que é isso mesmo, cara. E o Bran fala, não, você vai ser meio... Bran quebrado. Bran quebrado, cara. Porque o primeiro Bran era o construtor, né? Esse aí é o quebrado, cara. É, exatamente. Porra, é, velho. Exato. Que merda de título. É? Mas... Não, e essa parte... Dá essa volta toda pra nada, né? Então, isso o Everton lembrou, cara. O Bran... Ele chegou a ver o passado e o futuro naquela questão do Hodor. Tava todo mundo esperando que, na verdade, ele fosse o Bran ou o Construtor. Sim. De novo. Que desse essa volta. Aí isso eu ia achar legal, cara. Mas não, né? Esqueceram dessa parte. Não, aí. Pra quê, cara? E depois, aí, nesse conselho, a fato da Sansa falar assim, não, o Norte é um reino independente e foda-se. E todo mundo ficar de boa, cara. Principalmente a Yara Greyjoy, que até um segundo atrás ela falou, tava puta porque tinha matado a Daenerys, e tipo, ela também não falar, não, o meu também é um reino independente, sabe? É umas coisas que pra mim, puta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Exatamente, vai muito contra a lógica de toda a série, né? Que qualquer coisa era motivo pra briga, qualquer coisa era motivo pra você reivindicar um trono, e essas coisas são quebradas, simplesmente quebradas muito rápido, né, nessa temporada, e acaba ficando incoerente, né. Aí na sequência o Tyrion vai falar com o Jon Snow, né, também, que o Jon Snow tava preso, e fala, ó, Jon, é assim, você não vai poder ficar aqui com nós, você não vai poder voltar pro norte, você vai ter que ir lá pra muralha. E o Jon Snow fala, pra que muralha, já que não tem mais que se defender de porra nenhuma. Os selvagens são meus brothers, não tem mais lei da noite, existe ainda muralha, né? Tem que mandar os candangos pra algum lugar, né? E acaba nisso, tá ligado? Resumindo, o final do Jon Snow foi de volta pra minha terra. Foi isso que aconteceu, cara. Cara, e de certa forma, foi porque a muralha tava construída de novo. Como que fizeram? Não sei qual foi o milagre da engenharia. Eu acho que chamaram lá os irmãos à obra pra fazer. Isso eu acho normal, porque eles destruíram uma parte que não tava o Castelo Negro, né? Tanto que é aberto. Mas destruíram o portão, né, cara? Não, não foi o portão. Foi uma parte mais mais pra um lado. O portão fica em outra parte. Você vê o mapinha lá, dá pra ver que é um lugar diferente, tá ligado? Tá, eu vou ver depois, porque, cara, no fim ele acabou se dando bem, né, cara? Então, não tem mais nada pra se defender ali. O que eu acho do Jon Snow, eu achei o final dele coerente com a história dele. Eu também achei. Ele é um cara que... Ele saiu de lugar nenhum, foi pra lugar nenhum. É que ele nunca quis ser ninguém. E o único lugar onde ele se deu bem assim foi quando ele tava com o Selvagem. É, isso é verdade. Tudo sobrou pra ele. O Jon Snow pintado ou não, ele é um dos grandes heróis da história até certo ponto, porque ele sempre estava nos locais e ele tinha que assumir essa responsabilidade. Ele não queria ser o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, acabou sobrando pra ele. Ele não queria fazer amizade com os Selvagens e ter ido pra aquele lugar pra ficar tanto tempo com eles, mas foi, aconteceu pra ele. Ele não queria ser o Rei do Norte, acabou sendo o Rei do Norte. Ele nunca quis essas coisas, tanto que é coerente ele não querer o título de... não querer ser o Rei de Westeros, mesmo que seja por direito. Algumas ações, realmente, não fazem sentido, né? Quanto a isso, tudo bem, eu não discordo. Mas eu falo que o roteiro deu pra ele um final que acabou sendo positivo. Exato, exatamente. É, ele voltou pro pessoal que gosta dele, que não tá nem aí com o que aconteceu, e é isso. Ou seja, o que tira todo o impacto da morte dele lá atrás, cara. Não, tira o impacto da morte dele lá atrás, tira qualquer impacto da morte da Daenerys, não serviu pra nada de ter matado a Daenerys, serviu pra ela não destruir o reino, tudo bem, os outros reinos, tudo bem, mas qual foi a punição real dele? Essa punição não é punição, essa punição dele é muito, tipo, tá de boa demais. A única punição dele foi ficar chateado. Eu acho até que ele tava esperando. Só foi ficar tristinho com o cara de Jon Snow. Jon Snow com o cara de Jon Snow, só. O engraçado é que o Tyrion falou assim, não, se você ficar aqui, o Vernon Cinzento vai te matar. E na cena seguinte ele tá vazando de barco pra Ilha de Nath, que também... Foda-se, né? Pois é, cara. Então, tipo, é realmente, o Jon Snow foi pro lugar onde ele sempre quis, tá ligado? Ah, vou ficar aqui no meu cantinho, matei a Daenerys, não queria matar ela, mas tive que matar pro bem geral e foda-se, tá ligado? Os outros Starks tiveram finais, a gente já comentou aqui, a Sansa teve um final legal, já coerente, o da Arya também, o do Bran, nem tanto, que é tudo que a gente discutiu do porquê que ele virou o rei, mas enfim, foi o que eles escolheram pra terminar a série, que foi... E o melhor final foi o do Bron. O do Bron, o Bron se deu muito bem, tirando... Porra, do Bron, o cara da moeda é foda, né? O cara ganhou o Jardim de Cima, cara, que era a segunda... Era o local da segunda família mais rica de Westeros, que era o Tyrell. O cara tá com aquilo tudo... A maior preocupação do cara é fazer cabaré. Os Tyrell que mandava mesmo foram explodidos lá pela Sim, exatamente, tá tudo pra ele, né? O que o Tyrion falou, né? E a gente tem aquele novo pequeno conselho ali de King's Landing com o Bronn como o chefe da Casa da Moeda. A gente tem o Maestre, que é o Sam. O Tyrion é o Mão do Rei. A Brienne é a General de Guerra lá. Enfim, eu não sei qual é o nome que eles dão pra isso. Capitão da Guarda. Capitão da Guarda, muito bem. Capitão da Guarda Real. E quem mais tem? São só esses, né? Que mostra. E o Davos, que ele virou Davos. Tipo o ministro da educação e cultura lá de Westeros. É sério isso, ministro de educação e cultura? É, você não viu a missão dele lá? Ah. É dar comida pra população, alfabetizar a galera. É verdade. Mas eu acho legal pela cultura dele, que ele não tem os dedos, pelo passado, que ele não tem os dedos porque ele traficava comida pra outras pessoas, ele aprendeu a ler com uma criança e aquela coisa. Sei, é legal. Essa parte eu acho até ok. Mas sabe o que eu acho que é uma coisa mais... Só fiquei incomodado com a cena do Tyrion arrumando as cadeiras. Tipo, pra quê? É, tipo, sei lá. Também não entendi. Mas o que me incomodou foi o Tyrion fez todo aquele discurso pra mostrar por que o Bran tinha que ser o rei, pra chegar a porra do Bran no conselho, olhar pros caras e falar assim, não, eu vou ali procurar o Drogon e vai embora. Porra, você que tem que estar lá, porque você sabe tudo, você vai dar os... Não é o Bran. E você vai embora, velho. É qualquer demônio classe C, classe D que incorporou naquele menino, não tem isso, não. Ele falando, precisamos um mestre do sussurro. Vai tomar no cu, você não sabe de tudo, caralho. É, cara, pois é. E aí, coerência, pra quê? Ai, cara. Porra, mano, eu fiquei puto. Mas honestamente, hein, Valdo, talvez ia ser até melhor se no final mostrasse que o Bran era um cara, o rei da noite, disfarçado, uma bosta. Isso ia ser muito foda. Maravilhoso. Isso, porque ele tem a marca, né? Isso ia ser... Porra, e a relação construída de Bran e Rei da Noite não foi explicada de uma maneira mais porca possível. Então, não foi algo que foi construído, mas que, porra, não tem impacto nenhum pra história. Mas, enfim. Ou outra coisa legal também seria o seguinte, porque na história a gente sabe que o Rei da Noite, ele é criação das crianças, né? Das Filhas da Floresta, né? E uma das crianças matou um cara e esse cara ressuscitou. E a partir dali começou o reinado do inverno. Seria muito legal também se, sei lá, o Jon além da muralha, qualquer coisa, e de repente a gente vê uma criança reiniciando o ciclo. Já que não reiniciou com o Bran, poderia reiniciar com outra pessoa qualquer aleatória, sabe? Mas nem pra isso os caras são. Não, mas, enfim, o final de Game of Thrones foi esse. Não adianta fazer ridícula essas coisas que os caras fazem. Tá certo, você pode gostar ou não gostar. Isso aconteceu com milhões de várias séries, um monte que... Lost. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Dexter, o final é uma bosta. Game of Thrones não gosta. Cagou igual Lost. Mas enfim, tem vários finais que dividem, né? Você pode gostar ou não pode gostar. Mas não me faça porra de petição pra refazer final, que isso é idiota demais. Puta que pariu. Eu falo, caralho, que as pessoas têm na cabeça, velho. É, espera os livros, gente. Não, porra, fazer petição pra refazer o final. Porra, vai tomar no... Você viu o trabalho que os caras têm, por mais que não seja... Se você não tenha gostado, porra, mas tá feito. Não, eles estão certos, Vinícius. Mas além eles disso, cara... Quer fazer petição? Quer refazer o final? Tudo bem, arranja não sei quantos milhões. Deixa eles fazer. Paga o cachê dos atores. Arranja um dragão. Beleza, faz o final mas, de vocês. Cara, é, a questão é assim, você pode ficar indignado, mas eu acho que tem tanta coisa mais importante pra você ir atrás, cara, do que simplesmente um final de série. Porra, exatamente. Não, foi ruim. A gente não gostou, beleza, mas acontece, é a vida, vai fazer o quê? Milhões de assinaturas. Agora, se perder tempo fazendo petição, mobilizando pessoas quando podia fazer outra coisa, sei lá, pra mim é... Vou dar uma lição de vida. Eu terminei de assistir Game of Thrones, fiquei chateado, falei, nossa, cara, me impressionei, nossa, cara, não foi isso. E fui assistir Alien Covenant, não sei por que motivo. Você não tava... Já tava na mesa, eu falei, não, de repente eu errei, o filme pode ser até bom. Deixa pra lá, não é bom, não. Outra coisa nesse sentido é falarem, por exemplo, falar, ah, pô, que lixo, tá ligado? Porra, tá certo que o final não foi bom, mas, pô, Game of Thrones é uma série do caralho. Com certeza. Mudou a história da TV. Exatamente. Também, foi o que eu falei. Eu achei essa temporada uma merda, mas eu gostei da jornada. Não, vocês mencionaram, né? Não gostou do final da série? Meu, vai ler os livros. Exato, mas pra mim não estraga nada dos 5 primeiros anos da série. Não sei, talvez dos 5 anos e meio. E outra, assim, que a sexta temporada já começou a cair. Mas eu não desgosto da série, não, cara. É o final que eu achei bem bosta. Sim, fiquei indignado mesmo, mas de resto é uma série que, porra, cara, eu só tenho que agradecer, assim, porque era um nível de produção e de conteúdo que a gente não via na TV. Exatamente, é uma série totalmente revolucionária, que é uma das maiores séries de todos os tempos, enfim, vai ser. E até você ter uma nova Game of Thrones, uma nova série, evento, talvez demore, né? Não sei, a HBO tem outros projetos aí, mas o impacto não vai ser mais o mesmo, querendo ou não, né? Agora você já conhece o mundo de Westeros, você vai ter novas histórias, podem ser séries boas, podem ser séries ruins, a gente não sabe, mas vão ter. Tem 3 projetos, um já tá, tipo, 2021 deve sair já a primeira série derivada, mas enfim, os projetos estão aí, né? Foi uma série que criou, abriu pra... Os livros já eram importantes, mas as séries levou isso pra um público muito maior, né? É, quem vai ocupar o trono agora, aproveitando, é o Westworld. É o objetivo da HBO, né? Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Westworld ainda não é uma série muito bombada, mas enfim. Mas o trailer da terceira temporada, eu fiquei de cara. Foi foda mesmo, puta merda. Mas espero que saia logo, eu tô muito curioso pra assistir. Mas enfim, acabou o Game of Thrones aqui. Mas uma coisa interessante, fica a dica, HBO, assistam Barry. Barry é foda pra caralho. Porra. Assistam Chernobyl, cara, que é um absurdo de louco, cara. Do caralho. Eu ia recomendar uma da DC, mas o Vinícius não vai acreditar, vai falar que sou DC hater. Assistam Titãs. Patrulha do Destino. Patrulha do Destino é boa. Assistam. Mesmo? Cara, muito. É muito legal. Mas enfim. Assistam Prometheus. Não, Prometheus não. Passa fuder. Não assistam Prometheus. E enfim, chegamos ao fim desse podcast. Acho que deu pra gente comentar até bastante dessa temporada. Muito ainda vai se discutir, né? A gente sempre vai levar o Game of Thrones. Vai assistir novamente, com certeza, em algum momento. Só vai parar. Paramos na quinta temporada. Não precisa. Parar na sexta, vai. A gente não assiste mais. Mas enfim, Game of Thrones marcou a TV. A gente conversou bastante aqui, né? Vamos ver qual vai ser a próxima série grande, assim, que a gente vai ter, que vai chamar tanto a atenção como o Game of Thrones. Fica à espera, né? Sobrenatural. Todo mundo quer saber o final dessa porra. Não, ninguém quer saber o final do Sobrenatural. Todo mundo quer ver, sim. Todo mundo quer saber. Ninguém quer saber dessa porra. Ah, vai voltar gente que largou a série há 10 anos e vai ver ninguém o final. Ninguém quer saber. Está proibido, a partir de hoje, falar sobre Sobrenatural em qualquer podcast que não seja sobre Sobrenatural. Tá, você é a Rainha dos Dragões agora. Você já tá proibido pra sempre. Porque nunca vai ter podcast sobre Sobrenatural. Mas enfim. A gente vai gravar um escondido, né? Se vocês quiserem um podcast sobre a série Sobrenatural, deixe os comentários. Toma, Vinícius. Manda mensagem direto. Responde a pesquisa. Manda mensagem direto pro Valdo. Não enche o sarro da página do Nerd Patriarca, não. Manda pro Valdo. Aí ele grava. E chama os amigos dele que assistem Supernatural. Mas enfim, é isso aí, galera. Voltamos no próximo domingo, né? Certo. Muito bem. Recados finais do Nerd Patriarca, ouvinte. Escuta aí e a gente se encontra no próximo podcast. Valeu. Falou. Falou. Falou.